Rádio Mineira do Sul, 920 kHz. Uma emissora da organização Manuel Diamantino da Costa. Estúdios e transmissores em Mata 4, Minas Gerais. E de carinho. Esperanças de paz, de união e de amor. É Cristo renascendo em cada coração, trazendo na mensagem divina o exemplo da humildade e da grandeza, da renúncia e da admissão. Que as luzes multicoloridas do Natal iluminem a trilha de Cristo, porque ela é o nosso caminho para a verdade. Vamos dar as mãos. Vamos unir os corações num mesmo abraço, louvando o céu que nos ilumina. É tempo de Natal. É tempo de amor.